ponho, que te ponho. Ó que te ponho, ponho pra dançar. Ó que te ponho, ó que te ponho. Ó que te ponho, você vai gostar. Ó que te ponho, ó que te ponho. Ó que te ponho, ponho pra dançar. Ó que te ponho, ó que te ponho. Ó que te ponho, você vai gostar. Uma garota me disse que sofria de não dançar, mas eu lhe dei o remédio que eu vou te receitar. E a festa começou. Ó que eu te ponho, ó que eu te ponho. Ó que eu te ponho, ponho pra dançar. Ó que eu te ponho, ó que eu te ponho. Ó que eu te ponho, você vai gostar. Ó que eu te ponho, ó que eu te ponho. Ó que eu te ponho, ponho pra dançar. Ó que eu te ponho, ó que eu te ponho. Ó que eu te ponho, você vai gostar. Prende na minha cintura, sente o calor tropical. Dança, balança a cabeça, que o ritmo é o principal. Deixa eu matar seu desejo, você vai se apaixonar. Ó que eu te ponho, ó que eu te ponho, ó que eu te ponho, ponho pra dançar.